você. Eu quero falar de amor, quero te falar da luz, dessa luz que brilha em mim tanto assim, que reluz meu ser. Quero pra você tudo que eu quero pra mim, isso que me faz feliz e me faz viver assim, sempre assim, pleno de prazer. Pode mudar, pode ter.